O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu prestou atendimento a duas situações de acidente de trânsito nas últimas horas. Um dos acidentes foi registrado por volta de 13h30 da madrugada deste sábado na Avenida Sérgio Gasparetto, quando um cidadão perdeu o controle da direção de seu Voyage e arrancou um poste da rede elétrica de iluminação. O cidadão sofreu ferimentos em face, pois não usava o cinto de segurança quando chocou-se contra o anteparo. O SIAT foi acionado por populares, mas o mesmo recusava-se a ser encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Isso até a chegada da dona do carro, a esposa do cidadão, que teve a identidade apenas confirmada como Jorge. Depois de levar uma tremenda bronca da patroa, o cidadão aceitou a ordem da mesma e embarcou na ambulância, sendo atendido pelos bombeiros e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal. O ferimento em face e crânio é sempre grave. Ele bateu a cabeça com muita força no para-brisa, destruindo-o. Além deste, pelo menos outros 15 atendimentos foram feitos nas últimas 12 horas envolvendo consumo de bebida alcoólica, como explica o Cabo Nilson do Corpo de Bombeiros à nossa equipe. Infelizmente, essa é uma constatação que a gente está ao longo dessa noite, é o fator da bebida alcoólica, né? Bastante a situação na República Argentina ali envolveu até um bebê de colo. Bebê de colo. Né, que inclusive estava sendo amamentado pela mãe dentro da ambulância, porque a criança ficou muito agitada. E no decorrer da ocorrência também, a mãe também ficou agitada, porque infelizmente tivemos que acionar o conselho tutelar. Aqui nessa situação, uma colisão contra o anteparo, um poste. Segundo informações do motorista, foi fechado, né? Aquela velha história de sempre. E sempre o pessoal fala que foi fechado e veio a colidir com o poste, aí, dando prejuízos também para o erário público. Até uma vítima fatal nós registramos nessa noite, né? Infelizmente, né? Óbito, nessa circunstância de bebedeira, embriaguez, sempre acontece. E é grave sempre registrar esses fatos, porque geralmente em comemorações como esta, o resultado é sempre para o Corpo de Bombeiros o trabalho excessivo. Não tanto pelo trabalho excessivo, que a gente está aí para desempenhar nosso trabalho, nossa função, né? Faz parte do trabalho da gente. Mas infelizmente, que daí vai ocasionar outros fatores. Por exemplo, ocupar a vaga de um pai de família dentro do hospital, né? Vai ter vai deslocar o pessoal do trânsito, sabe? Vocês estão acompanhando, vocês sabem tudo disso aí. Talvez, muitas vezes, a perícia também tem que ir, outras vidas que estão sendo colocadas em risco. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.